Boa noite, sejam bem-vindos a Alto Mar. Bem, esta semana temos uma emissão especial, algo inédito no nosso programa. Isto porque no próximo dia 14 de julho, sábado, vem cá os Pearl Jam ao Festival Nós Alive em Lisboa. E pelo mesmo motivo vamos aproveitar a deixa e passar a próxima hora a visitar a carreira da banda de Seattle. Vamos visitar a carreira dos Pearl Jam desde o início, nesta próxima hora. Eles que têm uma carreira que apreciamos como poucos aqui em Alto Mar. Começamos por onde se deve, que é pelo início. Vamos começar pelo álbum Ten. Na altura, os Pearl Jam nasciam das cinzas dos Mother Love Bone. Jeff Fayment e Stone Gossard eram os membros que continuavam a sua carreira. Eram o baixista e o guitarrista, respectivamente, dos futuros Pearl Jam. E puseram uma cassete com demos instrumentais a circular em Seattle e não só. E uma das pessoas que respondeu e com letras e voz posta por cima dessa gravação foi Eddie Vedder. Foi a partir daqui que nasceu a maioria do trabalho presente em Ten. Vamos começar pela obrigatória Alive e pelo início da carreira dos Pearl Jam. Bem, esta vai ser a emissão esta semana. Espero que gostem. Vamos começar a viagem por Alive. Começa assim a viagem esta semana, esta vez uma viagem especial, pela data. Vamos ouvi-los. Até já. Ouvimos Alive, música com letra semi-autobiográfica de Eddie Vedder, um mítico vocalista da banda de Seattle. Depois do sucesso tremendo que Ten acabou por ter, o primeiro álbum da banda, este decidiu não gravar mais vídeos musicais, assim como cortar nas entrevistas que dava, isto para proteger a sua imagem como banda, que queria essencialmente fazer música e apenas isso. Para muito contribuiu a pressão que Eddie Vedder sentia na altura devido à fama. Vamos continuar para o segundo álbum da banda, para 93. Chamava-se Versus, tinha uma capa muito engraçada. A banda mantinha o estilo que os caracterizava e o grandes da altura, a par que os Nirvana eram a banda, um dos pesos pesados do rock de Seattle, cada vez mais. Vamos então ouvir a música Go, que abria este álbum. Versus foi lançado em 93. Tinham energia inesgotável para músicas como esta Go, também iam descobrindo uma nova faceta que a banda foi ganhando com o tempo e experiência mais contemplativa, mais calma. Músicas como esta Indifference são uma das razões pelas quais este locutor é tão fã da banda de Eddie Vedder e companhia. Estamos a ouvir Indifference, ainda do álbum lançado em 93, que se chamava Versus. E é uma das minhas preferidas dos Pearl Jam. Vamos ouvi-la. Estejam atentos à letra. É ótima. Até já. I'll light the match this morning, so I won't be alone. Watch as she lies silent, for soon that will gone. Oh, I will stand, arms outstretched, pretend I'm free to roam. Oh, I will make my way through one more day. Ouvimos Indifference, a música que acaba o álbum Versus, o segundo da banda. Vamos, pois, avançar para 94, para o terceiro, chamava-se Vitology, e a banda continuava a insistir que os Pearl Jam fossem sinónimo de música, rejeitando qualquer ideia de rockstars. Vamos ouvir a música Cordura, e foi escrita depois de Vedder ver um casaco numa montra igual ao que usou uma vez num concerto. Supostamente custava uma fortuna e vinha com uma etiqueta a dizer algo como casaco do Eddie Vedder dos Pearl Jam, algo que este achou estúpido e que levou à letra desta Cordura, e que fala basicamente sobre não querer fama. Vamos ouvir a música do álbum Vitology, o terceiro dos Pearl Jam. este lançado em 94, é um dos que mais gosto. Vamos ouvir esta Cordura. Até já. Vamos ainda continuar por Vitology. Vamos agora ouvir uma das músicas mais conhecidas dos Pearl Jam, mas na minha opinião com uma fama merecida, não fosse esta Better Man, uma delícia. Escrita por Vedder, ainda no secundário, fala sobre uma mulher presa numa relação abusiva da qual não consegue sair, bastante provável ser especificamente sobre a sua mãe, um dos hinos dos Pearl Jam. Vamos ouvir esta Better Man. Até já. waiting, watching the clock. It's 4 o'clock, it's got to stop. Tell him, take no more. She practices her speech as he opens the door. She rolls over, pretends to sleep as he looks her over. She lies and says she's in love with him, can't find a better man. She dreams in colors, she dreams in red, can't find a better man. Esta mágica Better Man do álbum Vitality de 94, do qual nos despedimos agora. Vamos até 96, até ao quarto álbum, chamava-se No Code, e álbum que, a par de Yield, o álbum que viria a seguir, são muito provavelmente os meus prediletos como um todo, um dos álbuns que merecem ser ouvidos do segundo inicial ao final. Era o álbum menos rock que os Pearl Jam lançavam à altura, com letras cada vez melhores como este Red Mosquito que vamos ouvir agora. Música lançada em 96 pelos Pearl Jam. I'm Este Red Mosquito é uma das pérolas mais esquecidas dos Pearl Jam. Para quem só nos começou a ouvir agora, é uma emissão especial, digamos, de alto mar, em que visitamos a carreira dos Pearl Jam, que vão estar no próximo dia 14 no Nós Alive. Pareceu-nos uma ótima desculpa para tal. Outro álbum ótimo que vamos visitar agora é Wilt, que já tinha referido como um dos prediletos aqui em alto mar. Datava de 98. Vamos ouvir esta Given to Fly, que é o tipo de música que devia ser feita quase um hino nacional e ouvida todos os dias. Vamos ouvir esta Given to Fly aqui em alto mar. Pearl Jam. Given to Fly é das coisas mais bonitas que já foram postas em música. Vamos continuar por Wilt, vamos até 98. Aliás, vamos permanecer por 98. O mesmo álbum de Given to Fly, desta vez estamos a ouvir Faithful. nesta emissão dedicada aos Pearl Jam aqui em Alto Mar. Vamos ouvir. Bem, o álbum mais obscuro, por assim dizer, chegou na viragem de século. É o único nesse sentido, o álbum mais claustrofóbico e escuro dos Pearl Jam. Na minha opinião, dos melhores também. Sight of End é o nome da música que estamos a ouvir, vinha em Binaural. Álbum lançado em 2000. Letra ótima, vamos ouvir. Wake up, washing for himself in uniform. Something he hadn't imagined being. As the merging traffic passed, he found himself staring down at his own hands, not remembering the change. like a book you read in your sleep. Sometimes you're hitting this radio, watching others pull into their homes, while heroes drifting on a line, a hair's roll off the line, on the side. Obscuros, como já tinha referido, dos Pearl Jam, também um dos mais experimentais, lançado em 2000, a altura em que a banda esteve mais perto de acabar, muito por problemas com drogas do guitarrista Mike McCready, que na altura teve que entrar para a reabilitação. Bem, vamos continuar até ao sétimo álbum, chamava-se Riot Act, lançado em 2002, destacava-se esta I Am Mine, lançada nesse álbum. The selfish, they're all standing in line, faithing and hoping to buy themselves. I figure as each breath goes by, I only own my mind. The north is to south what the clock is to time. There's east and there's west and there's everywhere life. I know I was born and I know that I'll die. The in-between is mine. Behind the eyes, there's no need. estamos a chegar à reta final da emissão. Vamos avançar até 2006, em que havia álbum homónimo dos Pearl Jam. Viria a ser conhecido como Avocado pelos fãs pela capa do disco. Esta música que vamos ouvir chama-se Inside Job e é sem dúvida das que mais gostava de ouvir em Lisboa no próximo sábado. Também tem uma letra ótima. Vamos ouvir esta Inside Job, lançada em 2006 no álbum homónimo dos Pearl Jam. Até já. Yeah. Estamos mesmo a chegar ao fim. Vamos acabar a viagem pela carreira dos Pearl Jam Amongst the Waves. Para a semana voltamos a ter emissões normais, por assim dizer. A emissão desta semana foi feita por um fã entusiasmado que vai ver a sua banda preferida pela primeira vez. Para quem não pôde arranjar bilhete ou não conseguiu, nada temam, eles vão voltar com certeza. E vamos então ouvir esta Amongst the Waves. Para a semana, novas viagens a alto mar. E já com o formato normal. Boa semana. Aproveitem. Save the tears that were water falling. Let's go swim tonight, darling. And once outside the undertow, just you and me and nothing more. If not for love, I would be drowning. I've seen it work. Remember.